É muito importante e um prazer conhecê-la, mesmo que virtualmente, professora Maristela. Obrigada, professor. Obrigado. Obrigado também, Sena. Felipe Rocha, uma palavrinha inicial, saudando aí a Maristela Crispim. Pode ficar à vontade, Felipe. Boa noite, Maristela Crispim. Tudo bom? Como é que vai? Tudo bem. Ao contrário do professor Senna, professor Senna, você perdeu, você não esteve. Infelizmente, você perdeu muita coisa boa que já saiu aqui desse É uma debate pena, sobre professor. futuro. Mas tenho certeza que você vai abrilhantar aqui essa noite e vai ser maravilhoso. Agradecer a Maristela pela oportunidade, virtualmente, de estar no nosso campus de Jaguaribe. Está aí nos visitando virtualmente e dando essa palestra tão importante para a gente, né? Vai contribuir muito com os alunos do curso e com os alunos do curso, né, que o Marcos está propondo, de o curso PIC, e os alunos que estão aí na sala, que são do nosso campus, tá? Então, boa Muito noite, bem. foi um prazer. Será um Obrigada, prazer. professor. Valeu, Felipe. Maristela, nós vamos trabalhar assim. Algumas pessoas que podem fazer as suas perguntas por escrito, depois do intervalo, depois da sua apresentação, a gente vai ler as perguntas. E quem quiser se inscrever, já pode se inscrever no chat, que depois eu organizo as perguntas também diretamente à Maristela. Boa noite, minha querida, e está com você. A bola está contigo. Ah, boa noite. Bom, Marcos, você já me apresentou aí, me conhece bastante, sabe muito da trajetória, mas eu queria falar mais um pouquinho só para a turma entender como é que eu cheguei até aqui, né? Eu me formei em comunicação social, né? Naquela época a gente tinha habilitação em jornalismo impresso, né? E foi no fim da década, vou entregar, viu? Vou entregar nessas idades. Foi no fim da década de 80. Eu entrei no fim da década de 80 na faculdade e me formei no começo da década de 90. E naquela época, eu também, já com uma afinidade muito forte com as questões ambientais, já na faculdade eu me filiei ao Partido Verde. Interessante é que o Partido Verde, lá naquele comecinho, ele era muito mais um movimento ambiental do que partido político, né? Então eu fiz daquele momento entre os anos 80 e os anos 90 do Partido Verde Movimento Ambiental. Isso foi muito marcante, foram 10 anos da minha vida nessa militância. E da formatura eu já comecei a trabalhar no Jornal Diário do Nordeste. Deixar bem claro Quase para que vocês imediatamente que trabalhei esses lá por 2 anos. aplicativos, eles são. Depois fui assessora de imprensa da Unsemi por 2 anos, que me aproximou mais do jornalismo científico, que eu já tinha essa afinidade com jornalismo ambiental, e pelo meu trabalho na Unsemi me aproximei do jornalismo científico. Mas, assim, como meu grande desejo e a minha grande afinidade era com o jornalismo que vai para a rua, que escreve e que apura notícias, eu não fiquei muito tempo em assessoria. Então, 2 anos depois, eu voltei ao jornal e trabalhei lá mais por 24 anos, né? Então, foi uma história no Diário do Nordeste. Lá eu fiz muita coisa, eu fui repórter de cidade, aquela repórter que vai um dia para o lixão e o outro dia está dentro do gabinete do governador, que começa a conhecer bem a cidade, viajar e conhecer melhor o estado. Eu não sei se vocês sabem, eu não nasci no Ceará. Meu pai é cearense, minha mãe é gaúcha, eu nasci no Rio de Janeiro, filha de marinheiro, né? E aí eu vim para Fortaleza com 11 anos e eu comecei a conhecer mesmo a cidade, o estado, quando me tornei repórter. Então, eu senti necessidade, inclusive, de me aprofundar. Eu comecei a ler mais sobre geografia, sobre história do Ceará, para conhecer mais aquele assunto do qual eu tratava tanto, né? Que era a questão de cidade. Eu passei 14 anos na editoria de cidade. Depois, eu fui repórter especial, fui editora de reportagem especial, jornal, nos últimos 4 anos de Diário do Nordeste. E em 2018 houve uma grande mudança na empresa, uma mudança que não aconteceu só aqui, aconteceu em todo o planeta, em todo o país, em todos os veículos de comunicação, uma convergência de mídias, e nessa convergência de mídias eu fui demitida em setembro de 2018. Mas aquela minha afinidade da qual eu falava com as questões ambientais, ela me conduziu à criação da Agência Eco Nordeste. E o que é a Agência Eco Nordeste? A Agência Eco Nordeste, ela é um veículo de comunicação voltado à área socioambiental da nossa região. E por que que eu fiz isso? Porque ao longo dos últimos anos, especialmente depois que eu me tornei editora, eu voltei muito mais a minha visão, as minhas pautas, para as questões da nossa região, para o semiárido, para as nossas iniciativas de convivência, né, com as nossas adversidades climáticas, para a questão cultural. Então, eu já vinha lidando com isso, o Marcos falou aí de premiação, eu acho que os prêmios, os 45 prêmios de jornalismo que eu recebi ao longo da carreira, eles refletem exatamente essa visão diferenciada e um pouco mais aprofundada das nossas questões. Então, o que a gente buscava fazer nessas reportagens quando eu ainda estava no jornal? Era estudar, ouvir especialistas, ler, procurar quem estava na ponta, as ONGs. Vocês devem conhecer o trabalho da ASA, que é o que articula, inclusive, eu perdi a palestra da Cristina, queria muito ter visto, infelizmente não foi possível, mas a ASA tem sido, não vou dizer que ela continua sendo, uma valiosíssima aliada para as reportagens que a gente vem fazendo. Por quê? Porque ela articula todas as ONGs que estão na ponta, trabalhando com agricultura familiar, com experimentação, dias sociais, e tudo isso com o intuito de desenvolver o empoderamento dessas pessoas, o conhecimento para que elas trabalhem melhor a terra, que elas aproveitem melhor a água. E como eu disse, isso tudo foi que levou ações. Então, eu sempre busquei, nas minhas coberturas, à medida do possível, ter coisas mais propositivas, mais engrandecedoras, né? E com isso a gente conquistou esses prêmios, e foi com esse sentimento que a Eco... Eu vou falar um pouquinho mais adiante, não vou me estender muito aqui, mas só para passar mais uns elementos para vocês, nesse período aconteceram algumas coisas, paralelamente ao meu fazer jornalístico. Em 2002, eu era diretora do Sindicato dos Jornalistas do Ceará, participei de um grande edital para mim, na minha carreira. E, a partir daí, de lá para cá, foram 7 congressos. Eu não participei apenas de um, vou já explicar por quê. 7 congressos brasileiros de jornalismo ambiental. Eu faço parte dessa rede. Em 2012, eu me candidatei a uma bolsa internacional vinculada a uma rede internacional de jornalistas ambientais para cobrir a Rio Mais 20. E somente 2 levantadas, no 0 hora, duas brasileiras, durante 10 dias, sendo tutoradas por esse pessoal que veio de fora, que está acostumada a cobrir conferências internacionais. Um momento assim na minha rede foi a participação nesse evento. Depois disso, em 2015, a Agência Lateral de Desenvolvimento deles tinha interesse, na época, em investir em outras regiões do Brasil. Eles já tinham investimentos em algumas regiões, mas eles não tinham na região norte. Eles, particularmente, investir na área de resíduos sólidos, de recursos hídricos, de mobilidade urbana. E aí, eles me procuraram, o diretor veio me dar uma entrevista aqui em Fortaleza, veio com intérprete, porque eu não falo francês. E depois o governo francês me convidou, junto com outros 3 jornalistas da revista Piauí, da Globo News e do Valor Econômico, para passar uma semana em daquele ano, COP super importante, que resultou no Acordo de Paris. Então, assim, Isso tudo faz parte de uma trajetória que conta um pouco quem eu sou e por que eu continuo fazendo isso. Né? Algumas pessoas no SEDA. Uhum. Diz o que é COP. Pronto, a COP, traduzindo, é a Conferência do Clima, para discutir como é que nós, como é que o planeta, enquanto problema que a gente tem, que a gente agora está até um pouco esquecidinho dele, mas ele está aí. Então, assim, essa é uma reunião importantíssima, que acontece, uma mais importante de 2 em 2 anos, mas todo ano, infelizmente, não sediou, e acabou indo para o Chile, que teve um problema na época, não aconteceu este ano por conta da pandemia, né? Mas é um evento importante. O Brasil é natário desse acordo que foi assinado em Paris, um acordo que seria um avanço se os países permanecessem firmes com suas obrigações, só Terra, num prazo determinado, aumentasse em 2 graus e gerasse danos quase que irreversíveis ao planeta. Isso tudo baseado em estudos sobre qual era a nossa temperatura lá atrás, qual é a nossa temperatura agora, como é que está se dando essa dinâmica e o que vai acontecer se a gente não fizer nada e continuar produzindo de forma mais simples da era industrial. Foram necessários só 50 anos para a gente chegar onde chegou, né? E agora a gente está aí numa encrenca danada, porque grandes países, a exemplo dos Estados Unidos e do Brasil, estão virando as costas para esse problema, estão aderindo ao negacionismo, que absolutamente não corresponde à posição da comunidade científica, de dizer que a atuação não é bem considerada no meio científico, que apoiam essa tese que nós não estamos fazendo. Então, assim, falando em linhas rápidas, né? E aí, o que é que eu fiz? Os meus amigos, eu não vi muito a ideia que a gente conhece. Eu trouxe aqui alguns eu quis falar algumas coisas dos dois tópicos, algumas coisas conceituais. Viu, Marcos, se você quiser interromper para fazer algum comentário, algum esclarecimento, alguma observação, fique à vontade, viu? Para a gente não ficar aqui só no monólogo. Às vezes, uma solidão, né, Maristela? Parece que não tem ninguém ouvindo, né? É verdade. Está ótimo, Maristela. Tem muita gente na sala aí, gente elogiando e tal. E pode seguir em frente, querida. Está ótimo. Então, assim, eu queria dar só uma palavrinha rápida. Especialmente sobre educação ambiental. O foco nisso é o que tradicionalmente se faz. E eu não acho que seja, essa é uma questão, é uma visão pessoal. Eu não acredito que a educação ambiental, ela deva ser centrada só nas crianças. A educação ambiental é para todos. É para todos, inclusive porque, como diz uma amiga minha, que escreveu um livro recentemente, chamado ela diz que baseada em conceitos que já estão postos, que os nossos adultos, em sua... Eu acredito que a gente tem que levar a educação ambiental para as nossas crianças, mas a educação ambiental ela tem que estar presente em todo lugar, em todas as instâncias, nos lugares onde a gente trabalha, os lugares onde a gente frequenta. Ela é presente, infelizmente, agora acha menos importante, mas isso faz parte exatamente dessa lógica linear que eu coloco aqui. O que eu quero dizer com isso? A gente tem a lógica de produzir, consumir. A gente teria que dar problema que já estava antes da gente, muito antes, milhares de anos antes de nós surgirmos. E esse sistema funcionava para se ver ambiental. Mas nós levamos só 50 anos para causar um baita desequilíbrio. um desequilíbrio que a gente vê na poluição do ar, um desequilíbrio que a gente vê em um oceano, um continente de plástico, né? E muitas outras coisas, inclusive o aquecimento global que eu citei aqui. Então, tudo isso é por isso que eu preciso ver que eu produzo. E, às vezes, fala no descarte, mas essa lógica nossa, se ela é imitada à natureza e se torna uma lógica circular, fala da equiatrasal, porque aí, mais uma vez, a educação ambiental usa lixo em lixeiras coloridas. Por sinal, tem até uma certa... Eu torço um pouco o nariz para essas lixeiras coloridas, porque elas me cheiram... É uma grande cortina de fumaça, porque você coloca mais pessoas, o saco do lixo, quando faz, na calçada, para o caminhão do lixo levar, e para ela, aquilo ali desapareceu magicamente da vida dela, né? Não faz mais parte dela. E a gente, esse nosso descolamento, esse nosso distanciamento do ambiente natural, de como ele funciona, ele se traduz muito no que está acontecendo com a nossa ambiente, porque ela funciona e como nós precisamos. O grande problema que a gente tem, grandes problemas, grandes para que a gente tenha um ambiente, uma convivência mais harmoniosa com o nosso ambiente, eles decorrem do distanciamento. Nós nos distanciamos tanto que a gente não consegue enxergar aquelas coisas que, quando a gente vê na natureza, os nossos antepassados, né, viu na natureza, eles conheciam que os indígenas, o Matheus deve trazer esses conhecimentos para vocês na próxima palestra, que os indígenas ainda conseguem preservar essa vivência com a maísa e eu penso, que nem é o nome de vocês, mas assim, eu gostaria, porque é como eu penso, e eu acho que as coisas seriam bem melhores se a gente parasse para pensar um pouco sobre isso. Mas vamos falar um pouco de mídias, né? Que é o assunto central da nossa conversa aqui hoje. Trouxe também as básicas, que todo mundo já sabe, mas eu quero falar um pouco sobre elas. As mídias nada mais são que os conjuntos que um conjunto de meios de comunicação, que o objetivo sempre foi transmissão de informação e conteúdos agora. Que veículos que a gente utiliza e vai utilizar para isso, né? De que forma a gente se comunica? Como a gente se comunicou antes? Como é que a gente começou a se comunicar agora? Como é que a gente vai se comunicar no futuro? Há pessoas que acreditam que os jornais estão com os dias contados. Realmente, muitos jornais fecharam, muitos jornais diminuíram de tamanho, mas eu não creio que o jornal impresso e as revistas, eles vão desaparecer por completo. Eu acho que a gente vive de ciclos. Certamente, hoje, se lê muito menos do que se lia antigamente. Isso é uma coisa preocupante. Ou se lê de outras formas, ou se lê menos, né? Mas, assim, se lê bem menos. Mas eu acredito que sempre vão existir os leitores e sempre vai ter espaço para os impressos, embora de uma forma mais reduzida, com tiras, com tamanhos, uma tendência de migração para o meio digital. A televisão também. É uma coisa interessantíssima. Quando a televisão surgiu, muita gente disse que era a morte do... Quem é mais velho, que eu acho que não passei nenhum dia nos anos 50, acompanha esse processo, mas eu li muito sobre isso. Nos anos 50, quando a TV surgiu, nossa, as pessoas ficaram desesperadas. Quem trabalhava em rádio, pronto, acabou o rádio. Agora, quem tem imagem, por que que vai querer ficar ouvindo rádio? E o rádio está aí até hoje para provar que ele é uma mídia importante e que ele pode se reinventar de outras formas e permanecer cotidiano das pessoas. Ele não acabou com a televisão. O exemplo dessa reinvenção é o podcast, né, Maristela? Que é um tipo de rádio, né? Que você leva para todo canto. Exatamente. Eu já falava nele. Aí, assim, aí surgiu a internet, né, depois. né, nos anos... Aí sim, muito, né, te disseram, né, lembra, a internet surge. Meu pai lembra. Assim, a internet chegou, desenvolveu de uma rapidez, gente. Olha, ela surgiu aqui nos anos 90, aqui, né, porque ela já existia antes. Mas aqui a gente passou a ter acesso, nós, mortais, passamos a ter acesso nos anos 90. Mas o desenvolvimento dela foi algo, assim, extraordinário. Então, assim, ó, você imaginar que foi, tipo, 94, entre 94 e 96 que começou. E hoje, como está, então, assim, foi um progresso enorme. Então, para a internet, a gente passou, mas, né, que hoje a gente tem com várias temáticas, muita coisa para acessar. Mas agora vem, né? Acessar o quê? Para quê? Com que finalidade? Será que vai nos beneficiar ou não? Né? Então, é muita coisa, e aí a gente vai falando. Recentemente vieram as plataformas que inicialmente hoje as pessoas acabam ouvindo mais disco de vinil do que CD, né? Porque está todo mundo no streaming, e quem não está no streaming está retornando para o disco. E streaming, né? Horas praticamente não. O VHS, o Ray, assim, rapidinho derrubado pelo streaming. E aí, o que a gente tem com as mídias? A gente teve, aos poucos, uma migração também das mídias para as plataformas de streaming. A gente hoje tem, ela está abalada com a stream. Quem percebe uma mudança nas grades de atrações, uma maior oferta de conteúdo streaming. Você já percebe que as TVs estão com um pé aqui e outro lá, porque a audiência delas também caiu assustadoramente. Por quê? Se eu tenho opção, no caso, rádio, TV, né? Se eu tenho opção de assistir o meu filme, ouvir a minha música, ouvir meu podcast, assistir meu programa, minha série, a hora que eu quiser, por que que eu vou me sumar? Não. Então, a parte das novidades, porque é muito forma de comunicação. E aí, a questão da mídia, né? E a mídia alternativa, ela já existia desde o Pasquim, atrás, né? Que eu não alcancei o Pasquim, também é só de história. Mas o Pasquim era uma mídia alternativa impressa. Né? Não existia internet. Mas com as redes sociais, as mídias alternativas alçaram outros voos. Por quê? Porque é muito fácil você manter uma mídia, assim, muito fácil, entre aspas, é fácil criar, né? Manter, são outros 500. Mas, assim, mas é muito simples você criar uma mídia, né? No meio digital, né? Isso é como o jornalismo, você pega uma leva de jornalistas, que não é apenas o meu caso, mas se você pensar na quantidade de jornalistas da Folha, do Globo, do Estadão, de vários jornais do país, né, que foram demitidos ou que preferiram sair dos jornais para trabalhar em meios digitais, você trouxe uma qualidade muito grande para esse universo, né, que a princípio era de blogs que as pessoas escreviam sobre hobbies, sobre coisas, elas ainda escrevem, né? Escrevem menos, eu acho que hoje elas gravam mais vídeos e lives do que escrevem. Mas, assim, eu acho que a maioria. Mas, assim, no caso do escrito, do aprofundado, ele pôde trazer isso para o meio digital, né? E aí, com as mídias sociais, que são as nossas famosas redes sociais, isso foi uma revolução. Hoje, todos nós, jornalistas ou não, jogadores, com raras exceções, eu conheço as redes sociais, umas e outras, no nosso dia a dia, com uma multiplicidade enorme de conteúdos. E aí a gente vai falar um pouco do jornalismo, tudo isso, né? Então, vou falar um pouquinho mais. Gente, vocês me dão um minutinho para pegar o copo, eu esqueci. Pode ficar na tela. Você me consegue? Não é nem um minuto, não. 30 segundos, menos. Eu vou aproveitar e vou citar aqui quem está aqui. Olha, um abraço aí na FGM, que acabou de entrar. Um abraço aí também no, na Gislaine Kerline. Gislaine, você é de onde, Gislaine? Eu estou vendo assim uma foto, não estou lembrando, é lá do IFCE. Se apresenta aí, Gislaine. É, deixa eu ver a Leilane Rox, que entrou, a Lucinda, a FGN, eu já falei, Milena, a professora Raquel, nossa coordenadora lá de pró-reitor de extensão e pesquisa. O Robson, a Sara, a Tatiana Mello. Bem, muito obrigado aí as perguntas. Que eu também queria que a Estela... É, aqui. Pode falar, Maristela. Enfim, agora vamos para a diversão, né? Vamos falar de diversão. É, falando de cobertura socioambiental, eu trouxe aqui alguns exemplos de reportagens sobre as quais eu me referi lá no começo, né? Começando por Retrato Sertanejo. Como eu disse para vocês, quando eu entrei no jornal, aliás, quando eu assumi o posto de editora de reportagem especial no jornal, eu assumi um desafio de tratar, claro que a gente não tratou, só trabalhava no meu resumo, eu ia fazer uma rima desses. E aí, eu Retrato Sertanejo, a gente fez em 2011, com três equipes viajando do Piauí até o norte de Minas para mostrar um semiárido legal, um semiárido bacana, um semiárido interessante, um semiárido vivo. Por quê? Porque me incomodava muito as reportagens que faziam sobre o semiárido. Era sempre uma reportagem pesada, de pobreza, de tristeza, de seca, de dificuldades. E eu não enxergava só isso. É claro que isso existe, mas não é só isso. Quando a gente trata no jornalismo, né, falando disso, que aí eu estou falando de um papel também educativo, né, fazendo a conexão com a educação ambiental. Quando a gente fala de meio ambiente, a gente fala de complexidade. E o que a gente queria fazer era exatamente trazer... E teve uma coisa interessante, particularmente interessante, quando a gente estava fazendo esse material. Por quê? A gente pensou num primeiro nome para o nosso especial, semiárido que dá certo. Só que a gente descobriu que a editoria de economia do jornal também estava fazendo uma reportagem que tinha esse título, esse enfoque, o semiárido que dá certo, só que era um semiárido que dá certo, puramente do agronegócio e tal. Então, eu ouvi um desafio, né? Isso era muito mais desafiador. O que a gente fez? A gente passou a ouvir também os governos, os especialistas e as pessoas da ponta. Aí é que entra. A ASA sempre foi, assim, muito importante para mim, porque era por meio da ASA que eu chegava lá naquela ONG que funcionava lá no norte da Bahia, e poderia conhecer um pouco mais a realidade daquela região, que eu desconhecia, cobrindo só o estado do Ceará. Então, assim, Retrato Sertanejo, 3 páginas em... Então, foi sobre a terra, e o terceiro foi identidade, que foi sobre a cultura. Então, é claro que o que a gente leu, viu, ouviu, não coube naquelas páginas, né? A gente sempre apura muito mais do que a gente consegue escrever. Mas, assim, foi um trabalho lindo, premiadíssimo, a gente ganhou prêmios regionais, prêmios nacionais. Inclusive, a gente ganhou um grande prêmio dentro de um prêmio, foi o HSBC que a gente ganhou o prêmio impresso nacional e ganhou o prêmio entre todas as mídias nacionais, rádio, jornal e televisão. A gente ganhou o grande prêmio com o Retrato Sertanejo. E aí, outra oportunidade, levar a voz dessas pessoas que estão lá na ponta para que outras pessoas de outras regiões, de outros estados, conheçam melhor essa realidade. Como era um jornal regional, através da premiação, do próprio júri que lia as matérias e dos outros, a gente conseguia reverter. E depois, o retrato de um trabalho muito marcado. E cigana, nordeste, expor um pouco mais a cultura deles, de dentro para fora. E, assim, desafiador, sobretudo com a comunidade cigana e com algumas comunidades indígenas, que a princípio ficaram desconfiadas sobre quais eram as nossas intenções com aquela matéria, mas, assim, com apoio dos pesquisadores e de algumas pessoas que fizeram a interlocução, a gente conseguiu chegar a alguns lugares muito interessantes, contar histórias muito interessantes, e também foi muito rico para a gente trabalhar nisso. Em todos esses trabalhos que eu estou falando aqui, mesmo ir para lá e viajar, retrato seja possível, o Serra e o Norte de Minas, excluídos, eu passei de Rio Grande do Norte, e foi muito rico. Rico e excluído rendeu para a gente não só premiações nacionais, como uma premiação internacional. A gente ganhou o prêmio da Sociedade Interamericana de Imprensa, que foi entregue no Chile. Mas um prêmio mais marcante para mim dos excluídos foi o prêmio Dom Helder da CNBB, que eu recebi lá em Aparecida, na TV Aparecida, diante de todos os bispos da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Então, você, uma pessoa que trabalha no Nordeste, né, valorizando a cultura nordestina, ganhar um prêmio que leva o nome de Dom Helder Câmara, foi assim, uma honra, né, pobres. Dom Helder é uma figura emblemática, né, dessa outra sociedade, né, do Norte. Vieram outros trabalhos, eu vou falar um pouquinho sobre os dois últimos trabalhos que eu fiz nessa área no jornal, foram muito perto um do outro. Foi primeiro Jovens Empreendedores Rurais, que foi, eu não sei, alguém aqui conhece o trabalho da ADEL, Agência de Desenvolvimento Local? Se não conhecem, deveriam conhecer, é um trabalho muito legal. A Agência de Desenvolvimento... Conheço. Pois é, a Agência de Desenvolvimento Local, ela começou com um grupo de jovens da região do Vale do Curu, mais especificamente lá de Pentecostes. Eles tiveram... E tinha um padre também, isso, né, que estava vinculado a Deus. Uhum. Esses jovens, eles tiveram acesso. O que que eles fizeram? Eles acharam assim, não, eu da cidade pública, eu quero regir. E a rede de capacitação e de ensino, e também de estímulo ao empreendedorismo. Então, eles capacitam jovens, eles facilitam o acesso desses jovens às linhas de financiamento para que eles montem os próprios negócios, eles mantêm uma rede muito parecida assim, com o trabalho de suporte que a ASA dá, porque a ASA também faz esse trabalho de realizar eventos, né, de trocas entre agricultores experimentadores, né, e isso está circulando sempre. Quando a ASA constrói uma cisterna, por exemplo, não sei se todo mundo sabe, mas assim, processo de... Mas a Cristina deve ter explicado. O processo de construção de uma cisterna, ele envolve toda a comunidade. A utilização, por que não comprar uma cisterna de plástico simplesmente? Primeiro, a durabilidade, né? Mas segundo, ela emprega... ela emprega uma se alimentar a minha oportunidade de uma renda extra. Da mesma forma, o pessoal da ADEL trabalha. A ADEL, ela dá aos jovens essa bem recebida. Ela começou, ela se expande para o Ceará. Agora ela está no Rio Grande do Norte, ela está no Piauí, ela está em Pernambuco, ela também já fez um intercâmbio na região norte do país. Então, assim, Jovens Empreendedores Rurais foi um outro trabalho muito interessante que eu fiz, dos mais recentes. Esse um esforço coletivo, incluídos, envolveram toda a equipe. Eu, e os três repórteres que estavam na equipe de reportagem especial, né, e os fotógrafos e diagravadores e motoristas que viajaram com a gente. Então, assim, importância na necessidade da diversificação. É, cada pessoa tem o seu background, tem a sua experiência pessoal, tem a sua experiência de vida, as suas leituras, o seu modo de enxergar o mundo. Isso é diferente com jornalistas. Você pegar uma equipe de jornalistas, cada um tem as discussões, né, junto. Qual é o nome do trabalho? É porque, na realidade, foram dois cadernos. Um era o Deserto Avança, sobre o de desenho e expectativa no sentido de evitar, né? O primeiro caderno foi mostrar o avanço e o outro mostrar experiências que estavam, como essas que eu citei aqui, né, de convivência, que estavam evitando que esse processo de desertificação se intensificasse. Por quê? Quem estuda meio ambiente, quem estuda essa área, sabe que desertificação não é um processo simplesmente natural, no nosso caso. Ele pode evoluir naturalmente, mas a gente tem uma linha, né? Porque quando a gente está no período, a gente tem o período de estiagem, essa semana de chuva, as margens das nossas estradas, ainda não é a exuberância original. Porque aquilo ali já foi desmatado, e às vezes é desmatado exaustivamente, né? Então, a gente já tem um processo de degradação muito grande da nossa caatinga. Infelizmente, a gente ainda não tem, e aí é uma dica que eu coloco aqui, a gente ainda não tem muitos estudos, temos estudos sim, né? Inclusive, a FUNSEMI tem um trabalho lá na Na PM, com a tem lá no sistema, região, inclusive, a nossa amiga lá da FUNSEMI, que você conhece, né? É quem pode. Sim, claro, trabalhei lá com ela. Ah, claro. Sim. E é pesquisadora dessa área, né? Lá do. Aí também tem um trabalho, perto de Açuba. Fora do estado também, a gente em Pernambuco, a gente foi até Gilboés, então a gente foi a alguns lugares, alguns núcleos de desertificação e alguns lugares que tem trabalho de convivência. Foi também um trabalho bem interessante. E aí, conviver foi, a gente colocou dois cadernos, a gente trabalhar exclusivamente em estradas principais, porque foi exclusivamente ensino das tecnologias sociais. Então, a gente conversou com o pessoal da Fundação Banco do Brasil, que tem um banco de tecnologias sociais por premiações, né, que eles fazem periódicas, e a ASA, e de gente, a gente jogou a coisa. Então, outro repórter, os cadernos de empreendedores no primeiro lugar no Prêmio BNB ano, 2017. Então, assim, interessante que foi um empate de duas reportagens das quais eu participei, no primeiro lugar, nacional, na Econordeste, construindo ela de uma forma mais ampla. Então, a gente já abrange questões de gênero, questões de, muito fortemente, a questão dos povos nacionais, né, ciganos, quilombola, de Alcântara, no Maranhão, tá? Como eles vivem e como eles estão apavorados diante da possibilidade de serem tirados das terras que estão. E a base de lançamento da aeronáutica, o Centro de Lançamentos Aeroespacial Brasileiro, e existe um projeto desde a década de 80, algumas comunidades foram deslocadas para a instalação desse CES. Todas as comunidades, quando você gera um problema social muito grande. Né? E aí, recentemente, eles foram surpreendidos aí com algumas notícias de que já tinha um plano do restante de todas as comunidades. Mas, né? do Ombola. E a gente foi lá conhecer essa realidade, que é outra iniciativa de jornalismo independente ambiental, que fica em Manaus. E a gente encontrou um ponto de interseção aqui para a gente, que é o Maranhão, ele é Nordeste, né? A gente fez fazer. E aí a Econordeste de... É o último slide, é o penúltimo slide, viu, pessoal? É, de trazer isso. E aí eu queria trazer aqui, para a gente começar a... perguntas inteiras, eu achei chato, né? São as ideias muito crucial, a gente já lia e-mail dizendo que isso fazia mal, aquilo fazia mal, é, Fanta laranja não sei o quê, sutiã não sei o que lá, desodorante parará. Então, as fake news, elas exageros, algumas tiram a ideia de pandemia. E essa apresentação, acho que vai ficar com vocês. Esses sites que eu coloquei aqui são todos clicáveis, tem aqui o link de todos eles, né? São sites mais antigos, mais recentes, de checagem de dados de fake news. Mas eu diria que eles são necessários, eles são importantes, eles cumprem um papel fundamental. Mas o propaganda, cara, muito além de mais de sites de informação, é, agências de notícias, grandes jornais, porque digo é se não sabe, inclusive, é, não vou dizer que é de uma ou de outra matiz ideológica. Todo mundo hoje cria fake news. Todo mundo que eu estou querendo dizer, de todas as matizes ideológicas, é, a gente vê surgir fake news. E essas fake news, elas podem gerar problemas seríssimos para pessoas. E nos envolvendo com pacientes. A gente compartilha aquilo que a gente compartilha, porque tem que a gente não é. Então, essa aqui é uma mensagem super importante do ponto de vista da educação mesmo, da educação da pessoa de como consumir informação. Todos estamos nesse barco, gente. Então, eu acho que já falei muito, e eu vou me despedindo da apresentação por aqui para poder ouvir vocês e poder responder as perguntas que vocês têm eventualmente para mim, né? Eu preciso chegar até meia-noite. A gente tem os assuntos. É um prazer aqui ter você com essa experiência e ter você, além da experiência profissional, o comprovar a vitória. Queria me informar como entra as mídias e a educação ambiental nas questões do exame. E agradece. Eu vou fazer um bloco de três, viu, Maristela? Aí você vai anotando aí, tá? Inclusive, sobre essa questão dos últimos anos, eu não sei se você tem essa informação, Maristela, mas incorpora questões de geografia, de sociologia, e chega a quase 17% das questões. É questões que têm uma certa vinculação. Por exemplo, de todos os... E também sobre comunicação e novas mídias, por exemplo, na geografia, questões relativas a isso, tecnologia, transporte, comunicação, estabilidade na sociedade. E aí, ela está muito presente. Certo? Bem. O Cleiton, para você, quais são os principais desafios do jornalismo científico preto hoje, nessa era das verdades, onde se nega conhecimentos que são consenso na comunidade científica, toma isso a grande propagação da informação e esse cenário brasileiro atual de desrespeito dos jornalistas por parte de muitas pessoas, né? Legal. A professora Raquel Sainz é mais profunda. É, né? Professor, verdade. Ao vivo, e a pergunta. Pois, César. Olá, Matheus. Olá. Palestra, tudo bom? Maristela, eu lembro de uma polêmica gigantesca na nossa cidade, que eu acho que foi em 2010, 2011. Eu era garoto de colégio ali, e foi. Rodou muito na cidade. Enfim, né? Nessa época, imagina. Você estava no diário? Alguma problemática? Tanto experiência mesmo. Mas... Obrigada. Posso. É, porque, como às vezes, não é comum, não todo o tema, uma ação, está acontecendo isso aqui, essa questão foi da... Pode, pode sim. E aí eu vou organizando as outras aqui. Sara, olha, Sara, eu perguntei aqui do Orlando, porque eu me preocupo com... Eu tenho um filho que já está na cidade, desde o ano passado, e tenho de tudo, os vários times. No ano passado, não sei se vocês lembram, que o ministro falou que tinha sido melhor nem um ano da ditadura na prova. Né? E a gente está aí com a floresta, agora vai voltar, né, o período de queimada, e sabe-se lá onde é que isso vai parar, né? Os indígenas pressionados, fragilizados, diante do avanço de grileiros, madeireiros, garimpeiros, né? Enfim. Obrigado, Simone. Lívia. Silva mandou aqui um comentário. A Janaína Ramos. Primeiramente, parabéns pela excelente palestra e, em seguida, a pergunta, né? Quais meios utilizar para não acabar disseminando informações incorretas sobre a zootecnia? Perfeita. Lívia, o nome da pessoa? Senhora Atlântica, publicaram anúncios de página nos dois maiores jornais do país, né? Dizendo que não era possível se calar diante do que estava acontecendo. No dia seguinte, Janaína, muito obrigada pela. A sua pergunta, eu acho que o principal, Janaína, arco e navegar assim até esse abismo desse planeta plano que eles defendem. Porque não dá, gente. É surreal. E tem pessoas que estão nessa onda, não sei. Às vezes eu penso que elas estão hipnotizadas, enlouquecidas, para acreditar em tudo isso. Mas a gente estuda, a gente conhece, né? Os grandes navegadores deram uma volta no planeta bem direitinho para saber que não tem. Então, o negacionismo nesse momento é uma coisa tão insana, tão absurda. E, assim, me preocupa muito, não apenas a posição das pessoas que estão nos cargos, mas as pessoas que estão aí espalhadas, né, por esse país, defendendo coisas absurdas, como o armamentismo, como o racismo, como terraplanismo, e isso é assustador. Você sabe que essas pessoas estão espalhadas por aí e você não sabe quem elas são, né? Então, cuidado, viu? Cuidado com quem vocês encontram. Aí tem a questão do Felipe. Me lembro bem, Felipe, desse tempo. Na época, eu não participei diretamente da cobertura em relação à torre empresarial, mas, embora eu não tenha feito nenhuma matéria, eu acompanhei com bastante atenção naquele momento. A gente viu uma polarização muito grande. O próprio shopping center Iguatemi já tinha sido construído naquela área, né? Uma área que eles defenderam a construção porque funcionava uma salina, mas se vocês observarem, toda aquela região era uma salina. E na área que foi desapropriada para a construção do parque, toda a vegetação se gerou, né? Mostrou que o fato de ela ter sido uma salina não tornava aquilo um terreno próprio para a construção, né? Então, infelizmente, mais uma vez da área de proteção ambiental, o COC, que foi roubada da cidade, que foi tomada, né? Como a gente está vendo outras áreas aqui, fora daqui, no litoral. Tem notícias aí, gente, que provocou a pandemia, tornas dunas, né? Então, é um momento que a gente vê com bastante preocupação, então, porque não acabou ali, continua, né? Bom, na época, a mídia cobriu com bastante parcimônia, diria. Na realidade, eu trabalhei 24 anos no Diário do Nordeste, nunca vi muita ingerência do Tasso lá dentro, porque ele não era uma... Assim, existia assim, um relacionamento direto ali na família, mas sempre essas empresas que são ligadas a empresas, que são ligadas a empresários, têm muito cuidado quando lidam com esses assuntos, né? Mas foi feito uma cobertura, eu acho que alguns veículos falaram muito mais do assunto que outros, naquela época não tinha tantos veículos assim, né? Mas uma cobertura bem... Não podemos esquecer que a grande mídia brasileira foi conivente com o golpe parlamentar contra o presidente Dilma, ou seja, deram ar à cobra, vamos ver se ela voa. E ele quer fazer uma pergunta também. Avisar que está presente que no próximo dia 1º, nós teremos a presença aqui do Matheus Bemembé. O Matheus vai fazer uma palestra sobre a questão ambiental e os indígenas pagelando. 5, que é o dia, mesmo que a gente não tenha nada para comemorar, mas temos uma aula, um espetáculo com o Orlângelo, uma participação especial do Juru Viara, da Ariadna Sampaio, da Joélia Braga e da Tamile Braga. Então será um momento de festa, mas será um momento também de reflexão, onde a arte e o meio ambiente vão estar bem presentes. Então já deixo o convite aí, prepare os tamancos das forró aí. Então bora lá, é Luiz de Souza, tem uma pergunta, pode falar, Luiz. Boa noite a todos e a todas, agradecer aí a Maristela pela sua palestra, muito boa, gostei muito. Maristela, você iniciou sua fala de forma assim, bem crítica, eu também concordo, eu acho que tem que ser por aí mesmo. A gente está vivendo aí num momento de negacionismo forte e eu gostaria de fazer uma pergunta para ver se você me ajuda aí na minha lida. Eu sou professor do ensino médio, estou na área da UFSCar, para desenvolver 12 anos. Umas dicas. Três perguntas. Essa é do Luiz, né? Dos dois do Luiz e uma da Aurelia. Assim, eu vi uma chamada de uma entrevista, ele perguntou para ele como era que estava o isolamento social dele, ele estava dizendo que o isolamento dele começou na eleição passada, que ele está isolado até hoje. E aí ele contando que antes, quem o xingava, o aplaude e vice-versa, né? Bom, é aquela coisa, a imprensa, ela tem um papel, como eu disse, de dar cobertura às coisas que estão acontecendo, né? Não vou defender nenhuma posição aqui nesse caso, mas o que eu vou dizer, naquele momento tinha uma coisa acontecendo, que era o processo do impeachment, podem ter dado mais cobertura para um lado do que para outro, enfim. Mas, como eu disse, as empresas têm suas vinculações, né? Mas eu não diria que mentira, mas assim, gente, às vezes, para ser a pílula mais ou mais para o outro, né? Por exemplo, a mídia está com uma posição muito mais forte, contundente que nunca. Eu nunca vi a vida inteira a mídia se posicionar da forma como ela está se posicionando hoje, porque antigamente ela dava cobertura, né? Dava cobertura e tal, mas agora ela está se posicionando mesmo, né? E está se posicionando de uma forma muito contundente. E é necessário, gente, para o que a gente está assistindo, como eu disse, se tudo que a gente está assistindo está acontecendo, imagine se não tivesse uma mídia com a posição tão contundente como essa nesse momento, né? Então, é a necessidade que a gente tem de ter alguém lá mostrando o que está acontecendo, né? com relação aos seus alunos, né? 14 anos de idade. Olha, nem sei direito qual é a tua área de atuação, mas a questão é, a gente precisa estar atento ao mundo, né? Ao mundo que esses jovens estão vivendo, a linguagem que eles estão utilizando, como eles estão se comunicando. Eu não sei se você está dando aula agora, aulas virtuais ou não, mas, assim, eu como sou mãe, né, eu tenho um filho eu nunca ensinei crianças, nunca ensinei adolescentes, eu só dei aula na pós-graduação. Mas, assim, eu acho que a gente precisa se conectar mais com o mundo deles, eu acho que o professor precisa estar muito conectado com o mundo dos alunos. Os alunos, eles são os jovens de hoje, eles são muito jovens, assim, brutal no modo de ver o mundo, no modo de função, no modo de acionar. Acho que é muito importante com ele, mental. É jornalista. A gente precisa acompanhar o que está acontecendo e tentar se adaptar. Isso que eu estou fazendo aqui, para mim, há uns anos atrás, era inimaginável. Eu era jornalista de impresso, eu escrevia. Nunca tinha microfone, eu não trabalhei antes que pudesse fazer isso. E quando eu migrei para fazer live, já tinha uma experiência de dar palestras, mas eu sou uma pessoa realmente tímida, mas, assim, eu fui me desafiando, e eu acho que o professor precisa entrar mais no universo do aluno, chegar mais próximo, dependendo da área, do ambiente, se é educação ambiental. É isso que eu falei antes, é trazer, buscar essa conexão, trazer mais para perto. Eu acho que para essa geração, ainda é mais distante, mais jovens do que eu fui criada num tempo de hoje. Então, para elas, essa ideia é mais distante do que foi para nós. Então, é mais desafiador ainda trazer essa proximidade, mas mostrar mais que aquilo que a gente está usando em sala de aula vem da natureza, que o que eu como, que eu visto, que o que eu consumo, será que eu não consumo mais do que eu preciso? Será que eu não estou descartando mais do que é o necessário? Eu acho que isso é importante, né? E, Aurinete, utilizar a mídia a favor da sociedade nesse momento é fundamentalmente, como eu disse aqui, você se preocupar em trazer informações de qualidade, você buscar boas fontes, pesquisa, buscar o que, que a ciência diz. Eu acho que a gente, nós temos mais do que uma mesa para poder ajudar melhor a sociedade. Mas informação é importante, informação o mais na fonte possível, né, nesse momento. É isso aí, Maristela. Maristela, tira a tua apresentação, que eu vou fazer agora uma foto de todo mundo que está aqui na sala. Opa. É só fechar a janelinha, né? Você vai lá e para a apresentação. Ah, tá, tem que parar, lá, né? Eu vou mudar as câmeras quem puder, lógico, né? Diretora de ensino do SE. Bora fazer a foto, Felipe? Vamos lá. Para a galera que eu vou fazer a mediação. Ô, Maristela, nós já estamos chegando nos momentos finais. Né? Felipe, mas bate aí tu. Tá bom, vamos lá. Todo mundo rindo, pessoal. Valeu. É a divulgação aí do evento participar. Será muito importante. O Felipe pesquisa, faz parte daquele grupo que pesquisa a tela. Qual é o tema? Posso sim, professor. Então, pessoal, dia 2 a gente vai estar propondo, eu e a professora Efigênia, falar sobre